Estou? Olá! Bem, eu só estou a ligar para dizer que cá por casa tudo bem. Do alto desta colina, deste meu trajeto de vida, sinto a morte chegar. Sinto que ela se aproxima, lentamente, sem se ver, muitas vezes sem se ouvir, mas é certo, podem crer, que eu a consigo sentir. E quando a morte vier, qual de vós me chorará? E qual de vós, em seu silêncio, o maior luto fará? Antena Web. Sintonize. Alto desta colina, deste meu trajeto de vida, sinto a morte chegar. Sinto que ela se aproxima, lentamente, sem se ver, muitas vezes sem se ouvir, mas é certo, podem crer que eu a consigo sentir. E quando a morte vier, qual de vós me chorará? E qual de vós, e sem silêncio, o maior luto fará? É estranho, todavia, pensar que esta alegria um dia terá seu fim, e que deste corpo são células existem em vão, só memórias será de mim. E o Bruno e a Isabel, lembrar-se-ão eles de mim? Saberão eles ao que vim qual foi o meu papel? E as coisas que escrevi, os segredos que eu confessei, as dores e os desabafos, alguém entrará aqui? Mais alguém saberá o que só eu sei? Eles serão revelados? Quem terá a coragem de ler, sabendo que eu não vou saber, página a página o que eu deixei, ouvir as minhas emissões, contar os meus testões, navegar como eu naveguei? Que pensarão de mim quando eu me findar? Quem por aqui estará no ar? Vão cuidar do meu arquivo? Dos meus anos de trabalho? Ou ignorarão tudo isso e mandarão pelo ralo? Gostava que o guardassem como maior memória minha, porque se eu aqui estivesse, era isso que eu faria. E que digam à mulher que eu tanto amei, o que sinto agora, o que sinto por ela, que por agora só eu sei. Vão até ao furadouro, à margem do Rio Douro. Vão à linda igrejinha onde tenho parte desta alma minha. Podem passar por Lisboa, Azeitão, Lavradio, que agora já lá descansa quem tanto deu a este brilho. Preservem-me em silêncio, mas estimem as coisas que eu fiz e vivi, as ideias mais perversas e os doces que não comi. O inglês inventado e a canção Nostalgia. A minha amizade pela Kate e a minha paixão pela Lucy. a escola Inês de Castro e a licenciatura que não concluí. O teatro, o acordeão e os rostos que nunca vi. Preservem as mãos que eu senti, as vozes que eu ouvi, enquanto não chegardes vós aqui. A morte não é ardente, difícil só é o caminho, mas quando eu lá chegar, prometo que tentarei dar para vós um sinalzinho, sinal de que estou bem, que correu bem a viagem, mas certo de que não voltarei, porque a vida é uma passagem. Boa tarde, ouvintes. Sejam bem-vindos a esta emissão do Cá por Casa Tudo Bem. Uma emissão que hoje se iniciou desta forma tão emotiva, até mais do que aquilo que eu próprio estava à espera. Escrevi este poema há não muito tempo e decidi trazê-lo para vocês, partilhá-lo convosco. E eu peço desculpa porque ao princípio o telefone aqui tocou e o microfone também era outro. Em parte ainda bem que esse telefone tocou porque me deu tempo para mudar o microfone. O Cá por Casa Tudo Bem hoje iniciou assim. Eu vou aproveitar, já que estou aqui, vou pedir-vos só alguns segundos. Há um outro poema que eu gostava de vos ler, também da minha autoria. Voltar a nascer. Um dia, quando era novo, eu cantei a voz da razão e fiquei no segundo lugar de um festival da canção. Mais tarde, ao acordeon, fugiu-me das mãos o prémio, caiu para o coração. Eu cantava e escrevia coisas que vos não conto, pois se muito cantar se ouvia, dizer se escutava pouco. Fui para a universidade e cantei quase sem voz. Pedi a alma gêmea para não ficarmos sós. Seguimos o nosso caminho e hoje somos mais nós. Vivi depois um amor delirante. Vivido mais tempo se acabou num instante. E fui pai de uma criança, a rádio, tanta esperança. E já antes, noutros tempos, enquanto corria o outono, escrevi um dia diferente e fui premiado de novo. Meu maior prémio, porém, não recordo receber. Deram-me meu pai, minha mãe, para poder escrever, cantar, conquistar, perder, sofrer, amar, sonhar, dar e receber. Em suma, viver. Serei vencedor outra vez, se a vida me trouxer um novo mundo, ou dois, ou três, para que eu possa voltar a nascer. Horas e 19 minutos. Não podiam ser só coisas tristes. Também tem que ser coisas boas, não é? E eu gosto muito deste poema porque eu gosto de viver. Eu adoro viver. E por isso mesmo decidi partilhar convosco este meu momento, porque cá por casa está sempre tudo bem, mesmo que hajam de quando em quando umas nuvens cinzentas, que não são assim lá muito agradáveis. Enfim, mas o que interessa mesmo é que, sim, cá por casa ainda vai estando tudo bem. E agora, eu sei que hoje estou a fugir muito daquelas músicas todas, mas sabem uma coisa, essas músicas fizeram realmente parte da minha mudança, fizeram parte da minha, da forma como eu cresci para a música, como nasceu a música para mim, mas hoje decidi mudar um bocadinho o foco. Até porque a partir daquela música número 15... eu sei que muitas músicas eram parte das minhas cassetes de vídeo, mas realmente o mais importante foi aquele dia. Foram aquelas músicas que ficaram gravadas. Mas hoje eu quero trazer-vos uma outra coisa para já. Eu ainda vou trazer músicas de 1999, mas agora eu quero trazer outra coisa. É que... agora... daqui a pouco, às 6 da tarde, vamos ter o programa Supernova, que vai estrear, portanto, hoje mesmo, na Rádio Antena Web. E a primeira entrevistada é logo alguém que me traz uma música que me vai ficar para a história. Eu adoro esta música. E é exatamente aquilo que eu penso. Esta jovem artista tem apenas 14 anos e conseguiu espalhar na sua voz... e os autores da letra, nas suas palavras, exatamente o modo de vida que eu adotei. A música chama-se Acreditar. Aliás, Acredita. E eu espero que vocês gostem. Eu volto daqui a pouco ao ano de 1999, mas para já, Bruna Guerreiro com Acredita. Vai, corre, 120 a bater em ti. Não pares, toda a estrada tem um fim. Nos sonhos, eras tu quem vivesse. Não te quero, não te quero ver perder. Tenho o instinto de querer, mas cedo ou mais tarde vais ter o retorno do que fizeres para crescer. Não tenho. Neste momento, a música que eu queria trazer-vos. Não sei porquê, mas não tenho. A primeira ideia que tinha e não tenho, afinal. Bom, mas lá chegará a altura em que acabarei por encontrar a música que eu queria trazer-vos. Que agora está realmente muito difícil de encontrar a música. Enfim, são vicissitudes. Bom, mas sabem, na altura, isto em 1999, eu ainda não pensava desta forma. Eu, quando tinha a idade da Bruna Guerreiro, portanto, 14 anos, não pensava desta maneira. Tinha uma forma muito mais destrutiva de ver a vida. Na realidade, eu não tinha qualquer... interesse da vida. Era uma coisa chata. Eu só sabia que não queria ser adulto. Não queria, porque achava que os adultos eram todos pessoas enfadonhas, eram todas pessoas aborrecidas. Na realidade, eu hoje continuo a pensar mais ou menos a mesma coisa. É uma coisa que eu me pergunto: porque é que os adultos são tão fechados? Porque é que as pessoas são tão fechadas? Porque é que as pessoas tão novas envelhecem tão depressa? Confesso que é uma coisa que continuo sem conseguir perceber. E depois ouço estas vozes e tenho esperança. Tenho esperança que esta música, por exemplo, da Bruna Guerreiro possa dar algum alento, alguma abertura de visão de outras pessoas, não é? Porque na realidade é mesmo assim que temos que olhar para a vida. E foi assim que eu comecei em 2008. Mas demorou o seu tempo. Eu gostava de partilhar convosco uma música da minha autoria. Eu hoje já não me estou a focar nessa altura de 99. Hoje estou assim, mais emotivo. E até explico-vos o porquê. No dia 9 de junho de 2005, eu andei... Pela primeira vez entrei numa rede social. Não era um chat. Também não era um Facebook. Era uma rede social que basicamente era extremamente primitiva. Já não existe, chama-se Free Photolog. O que nós podíamos fazer era basicamente publicar uma fotografia. E tínhamos, havia, as pessoas podiam ter até 30 comentários, né? As pessoas podiam ter, por exemplo, colocar 30 comentários e depois, só se pagássemos é que tínhamos, hipótese, comentários ilimitados. Bom, na realidade, as pessoas, por norma, não atingiam esse... Não atingiam esse valor. Havia algumas pessoas que sim. Eu era sempre um dos que sim. Até a altura em que descobri uma falha em que basicamente quem estivesse logado podia continuar a comentar. Mas enfim, eu... O que é que eu posso dizer? Na realidade, foi uma comunidade que me deu muito. O Free Photolog foi uma comunidade onde eu conheci, por exemplo, a minha primeira namorada. Eu dediquei-lhe várias canções. Por acaso, dediquei. E uma delas é aquela que nós vamos ouvir agora. E que se chama Eterno Abraço. Mas eu conheci a minha primeira namorada na internet. A segunda na internet. A terceira na internet. A quarta ainda não tive. Mas por este rumo, lá vai seguir o mesmo caminho. Isto é... Eu acho que só não vou conhecer nem os meus pais, nem os meus filhos pela internet. Quer dizer, a ideia não sei, onde deixo vou encontrar alguém que diga que é meu filho e na internet. E se calhar eu vou acreditar, porque na realidade eu já não sei de nada. Não, mas os meus melhores amigos eu conheci na internet, salvo uma ou outra exceção, mas por nome assim. E enfim, no dia 9 de junho de 2005, eu entrei, precisamente, portanto, neste mundo fantástico da internet, nas redes sociais, e fez já há muito tempo 11 anos desse acontecimento. E então, hoje também estou um bocadinho nessa febre. Enfim, nessas recordações. Para já, deixo-vos eterno abraço. E depois deixo-vos uma música minha também, dedicada aos meus colegas de curso no tempo em que eu estive na universidade. Apesar de tudo, eu também tive os meus bons momentos por lá. Mas por agora é mesmo com eterno abraço que vamos ficar nos próximos minutos. Já sabem, o Cá por Casa Tudo Bem é um espaço meu, portanto é o único onde eu passo músicas minhas. Se quiserem ouvir-me cantar, aproveitem, porque agora é uma dessas alturas. Boa tarde, 17h31. Teu nome que eu chamo, que é contigo que eu sou feliz. Meu amor, enche as tuas mãos de esperanças, deita fora as inseguranças, porque tu és tudo o que eu quis. Meu amor, não posso crer, está quase na hora de vir o adeus que te vou. Eu te amo, tu estás no meu pensamento, e eu sei que em todo momento sempre assim há de ser. Saudades tuas eu vou ter, um eterno abraço eu te vou dar, só para que quando adeus vier, não nos consiga separar. Saudades tuas eu vou ter, mas sei que te volto a abraçar. Só basta o destino um dia querer que nos voltemos a encontrar. És a luz dos meus dias, mas a vida é mesmo assim. Meu amor, tu podes ter a certeza, tu és aquela princesa que um dia sonhei para mim. Meu amor, nosso amor é feito de aço. Dá-me só mais um abraço, vou ter que me despedir. Eu te amo, tu estás no meu pensamento, e eu sei que em todo momento sempre assim há de ser. Saudades tuas eu vou ter, um eterno abraço eu te vou dar, só para que quando adeus vier, não nos consiga separar. Saudades tuas eu vou ter, mas sei que te volto a abraçar. Só basta o destino um dia querer que nos voltemos a encontrar. Volto a abraçar. o destino onde há querer que nos voltemos a encontrar. Saudades tuas eu vou ter, um eterno abraço te vou dar, só para que quando adeus vier não nos consiga separar. Saudades tuas eu vou ter, mas sei que te volto a abraçar. Só basta o destino onde é querer que nos voltemos a encontrar. Escrito no dia 5 de setembro de 2013, acabado às 22h38. Tu foste a luz que me encadeou, foste silêncio que o ruído quebrou, foste o tudo do nada que sou, foste o lugar mais feliz onde estou. És as mãos dadas ao longo da noite, és o desenho pintado de açoite, és o sortido dos doces que como. És das coisas mais lindas que fomos. Serás um dia o sol a nascer, e a luz que queiras do que queiras fazer. Serás vida depois de morrer. Serás tu e só tu, e eu não quero saber. Serias o mundo em forma de mãos. Serias se houvesse mais sims do que nãos. Serias mímica, luz e magia. Serias e serás, se quiseres, um dia. Pois és o que foste e se quiseres serás, que ainda há tempo para voltar atrás. Assim seja até ao juízo final, no ar, no sonhar, na vida real. Sete horas, 38 minutos. Lembram-se de ter dito que cantei e fiquei quase sem voz na universidade, enfim. Drama de faca e alguidar. Bom, não vamos ouvir esta música. Era só para que soubesse que não vamos ouvi-la. Eu tenho muitas grandes recordações. Passava altas noites a conversar com os meus amigos internautas. E depois lá fui a Aveiro, Coimbra, Lisboa, Leiria, Évora. Até à Roménia eu cheguei a ir. Tudo. Às vezes por amizade, às vezes por amor, mas sempre por autenticidade. É das coisas que eu mais me orgulho. E eu acho que todos nós devemos lutar por isso. Por autenticidade. Mais uma vez, eu vou passar aqui uma música da nossa entrevistada, da Bruna Guerreiro. Aqui é quase 50-50. Daqui a pouco vamos passar uma música da Bruna Guerreiro, vamos passar a entrevista da Bruna Guerreiro, mas também porque esta música me inspira. Não é bem me inspira. Não sei como explicar. Apela-me ao sentido da vida. Porque a Bruna, claro, não foi ela que escreveu a letra, mas a música Só Por Ti dá-nos bem a ideia de que Nós, nem que seja para uma pessoa na nossa vida, somos o mundo. Somos especiais. E foi a partir daí que eu consegui começar a mudar o rumo. Até porque, primeiro que tudo, tem que ser especial para mim. E depois, aquelas pessoas que não existiam na minha vida, mas que já me viam como alguém muito importante, começaram a aparecer. Começaram-se a dar os laços, às vezes as mãos, às vezes os sentimentos, às vezes só o sentir, não o sentimentar. E foi o suficiente para que em algum momento das nossas vidas fôssemos a pessoa mais importante do mundo para o outro. E a Bruna Guerreiro canta Só Por Ti. Faz parte do último trabalho desta pequena artista com quem vamos conversar daqui a pouco. Pequena em idade, atenção, porque ela canta muito bem. Já ouviram? Agora vão poder voltar a ouvir, mas com o tema Só Por Ti. Tu voltas à vida para encontrar a solução. Faço frases soltas, mas não encontro um refrão. Mas no fim de contas, tu és a letra da canção que fala de amor e que me enche o coração. Só por ti eu tenho inspiração. Vem de ti a letra da canção. Bruna Guerreiro, daqui a pouco no programa Supernova vamos estar a conversa com esta jovem artista que tem muito talento e que tem dado pequeninos passos, mas tem feito um grande trabalho. Pois é, estamos a chegar ao final desta edição do nosso Cá Por Casa Tudo Bem, e está tudo bem. Eu sei que iniciei este programa quase... Enfim. Mas está tudo bem. Bom, vamos. Eu já trouxe aqui várias recordações. Vou trazer mais uma para fechar esta edição. O Nuno costuma dizer que eu falo muito, que eu falo demais, que eu não sei ter poder de síntese, coisas do género. Mas esta ele próprio separou e tem 7 minutos. A descrição da vaca de fogo dos Madre Deus. E é com essa descrição e com essa música que vamos terminar o nosso Cá Por Acaso Tudo Bem. Entretanto, preparem os vossos ouvidos e preparem já o arquivo, ali este endereço. Vai mesmo assim, mais fácil, facebook.com/radioantenaweb. Vamos partilhar o link para vocês poderem aceder ao streaming. Ou enfim, se tiverem no próprio site, podem já também depois ir procurando radio.antenaweb.info, porque daqui a pouco eu estarei na Rádio Antenaweb para o programa Supernova, para essa entrevista com a Bruna Guerreiro e também com algumas novidades da nossa música portuguesa. Da minha parte é tudo. Até à próxima edição. Na minha opinião, é a melhor música que alguma vez Portugal já conheceu. Não sei explicar, mas aquela expressão do soltaram uma vaca em chamas com um homem a guiar. Faz-me lembrar uma tarde de sol, crianças sem ir à escola, faz-me lembrar aquilo que é Portugal. Uma ruazinha onde passam poucos poucos carros, há uma igreja, e essa igreja de tarde está praticamente vazia. É de facto numa cidade pequena, é numa terra pequena. O céu está azul, o sol brilha, faz um calor tórrido e há essa vaca em chamas que aflita, brade. As pessoas, por um lado, as pessoas vibram com aquele sofrimento e por outro, o homem vai a guiar a vaca. Ao mesmo tempo, é um cenário de, à exceção desse fator, há uma enorme calmaria. Imagina uma casa, por exemplo, com um portão, tem um pequeno quintal com um portão. E esse portão, sem sebes desse quintal, desse portão, um sol enorme a bater nas paredes, misturadas com esse verde, essas sebes, com o azul do céu e com o cor de chão do paralelepípedo que se pisa. Ao mesmo tempo, do outro lado, há uma sombra por muros mais altos, há uma fábrica lá ao fundo, há a campainha para os trabalhadores. E há essa vaca em chamas, nessa rua estreita que naquele momento parece mais larga. E há ao fundo quem vira à direita. Depois de passar essa porta da igreja, o piso muda, um piso mais alcatroado, mais asfaltado. É uma espécie de um largo. A imagem que já se tem uma imagem de maior, de mais liberto. Já passam alguns carros, coisa pouca. Há uma escola lá perto, onde as crianças estão a aprender, saem às 3:30 da tarde. Àquela hora, 5 da tarde, já muitas regressaram, algumas estão a brincar na rua, outras estarão em casa a fazer os seus trabalhos de casa. À medida que vai ficando mais escuro, é impressionante, porque tem as luzes da rua, tem os sons de uma Mega Drive, do miúdo que joga depois do jantar, mas o sol já foi embora, vai voltar no dia a seguir, mas não mais da mesma forma do que aquele dia voltou e que aqueceu e que mostrou aquele cenário. Que terra é esta? Que cidade é esta? Que história é esta? Não sei se existe este cenário. A verdade é que é extraordinária a quantidade de imagens que esta música me transmite. E depois da voz da Teresa Salgueiro, faz-me lembrar aquela jovem bonita de 20 anos que andou a estudar, que chegou longe na vida, que andou a estudar, que saiu da universidade, que tinha os seus amores, mas que era ao mesmo tempo tão harmoniosa, que tinha as suas aventuras, que chorava de quando em vez, mas que conseguia com alguma facilidade dar a volta por cima, que era uma pessoa com uma grande confiança, uma autoestima enorme. São tão grandes imagens que esta música me faz. E eu não sei, eu não consigo associar nem a nenhum lugar onde tenha estado, nem a nenhuma pessoa que conheci. Não consigo. E pronto, esta música diz-me muito, muito, muito, muito, muito, muito mesmo.

Música.